garrafa na mão. Chapadão. Ladeira, gap, borda, rampa, solo, corrimão. Chapadão. Tô no World V, ou na SPI, bota fogo na mina e cê não quer se ferir. Com bolas varando o gap, shape quebrado, sangue no zóio, na febre. Tô no World V, ou na SPI, bota fogo na mina e cê não quer se ferir. Com bolas varando o gap, shape quebrado, rimando assim. De Assis, olha aí, são 5h60. É que hoje é sexta. Pega seu skate, ah? Não esquece a breja. Lanche de cereja. É aquela curte enquanto eu chupo essa buceta. Estilo tão estúpido, fumando muita erva, é como eu me mantenho lúcido. Falaram muita merda, agora deixa eu ir ao púlpito. Levaram os MCs ruins ao julgamento público. Desculpe pelo chute, true. É que pra manobra tá no naipe bem colado. Eu sempre chuto como Kung Fu, foco como Sun Tzu. Ela tem mil súditos, olha, mas não toca, né? Mistério tipo Scooby-Doo. Scooby-Loo-Biloo, tio, puta que pariu. A maioria sempre diz que tá a mil, sem se ilude, nu. Não, eu não sou rude, true. É que é pro meu júbilo te ver todo fudido, súbito, único. Skate no asfalto, garrafa na mão. Chapadão. Ladeira, gap, borda, rampa, solo, corrimão. Chapadão. Tô no World V, ou na SPI, bota fogo na mina e cê não quer se ferir. Com bolas varando o gap, shape quebrado, sangue no zóio, na febre. Tô no World V, ou na SPI, bota fogo na mina e cê não quer se ferir. Com bolas varando o gap, shape quebrado, rimando assim. Eu vou improvisando, besterol humano, óleo insano, etanol cubano. Daquele que na metade da garrafa te chapa. De quarta a quarta lá na praça de praxe, ou várias escadas, louco de cachaça, de chavala no sol com os mano. De Assis, chapa chapadão, na corrida dos plaquê, tipo cata tá mamão. Os homens colam embaça, mal que vaza, sai ladrão. Lucro bom, muito, muito bom. Tá patrão, e nessa eu vou sim. Ainda tá pensando que o crime é mamão, fi. Também me falaram que o sistema não erra, não. E para de migue, é porque o bonde é nervosão. Enquanto cês é filé mignon, moleque tá ruendo o osso. Se não vier grana, vão quebrar o seu pescoço pra roubar o seu almoço, tio. Sua carteira, sua nave, então esforço, tio. Senão vou te passar pra trás, eles não são sutil. Foda-se. Skate no asfalto, garrafa na mão. Chapadão. Ladeira, gap, borda, rampa, solo, corrimão. Chapadão. Tô no World V, ou na SPI, bota fogo na mina e cê não quer se ferir. Com bolas varando o gap, shape quebrado, sangue no zóio, na febre. Tô no World V, ou na SPI, bota fogo na mina e cê não quer se ferir. Com bolas varando o gap, shape quebrado, rimando assim. Skate no asfalto, garrafa na mão. Chapadão. Ladeira, gap, borda, rampa, solo, corrimão. Chapadão.